Tony Novado, é com o Gordinho Safado, é diferente, é só lins. Não fala que não tem mais beijo. Ai, ai, ai, ai, ai. Não fala que não tem mais jeito. Bora, seu menino. Estúdio Push M10. Tudo mais produções. O Gordinho Safado. Se você for embora, coração na hora pode até parar. Se você for embora, sabe a saudade vai me torturar. Usa, pisa, maltrata, judia, mas não vá. Ficar sem você vai ser tão ruim, mas sem ter o seu amor na cama vai ser ruim demais. Se você for embora, coração na hora pode até parar. Se você for embora, sabe a saudade vai me torturar. Usa, pisa, maltrata, judia, mas não vá. Ficar sem você vai ser tão ruim, mas sem o seu amor na cama vai ser ruim demais. Não fala que não tem. Seu gordinho vira bebo.